O que que tá pegando, meu irmão? Sem desrespeito, Silas. O meu piu-piu tá caidinho, sacou? O quê? Eu sou doidinho por mulher, irmão. E o meu piu-piu não levanta. Ah, eu acho que eu tenho uma coisa pra isso. Peraí. Gata, levanta daí. Você sabe que não consegue dormir. Pra chato, mau hálito, falta de direção. Tem grana aí? Isso vai fazer o meu sargento ficar em posição de sentido? Não, mas vai fazer você esquecer que o seu sargento não fica em sentido. Fuma dois e fala comigo amanhã. Paz! Aí, Silas, meu irmão! Ah, droga, Mike, você não! Ei, qual é, Silas? Eu preciso de uma coisa pra me ajudar, entende? É, reabilitação, lavar a boca e um emprego, seu vagabundo. Eu estou começando a reconhecer as coisas. É porque você está saindo de um período de 3 meses de crack. Isso se chama realidade. Vai embora, meu irmão. Ei, peraí, Silas. Você tem alguma coisa pra ferida na cabeça? Não tem nada errado com a sua cabeça. Agora tem. Viciado idiota. E agora o quê? Ah, é você, Ivy. E aí, meu irmão? Qual é, amigo? Beleza? Ah, tédio só. E aí, recebeu o meu recado pra ir ao jogo dos Jets? É, eu queria ir, cara. Mas vai uma gatinha lá em casa hoje. Quem? Conheci na internet. Gatinhas.com. Ela é demais! Ah, já trocamos foto. Eu trouxe uma pra você. Cara, parece até a sua última namorada. Uhum. E a sua foto tinha esses pelinhos todos na testa, seu safadinho. É. Isso aqui apareceu. Sabe o que eu acho que é? É a marca de Buda. Esse seu cabelo tá uma porcaria. Se a garota vir isto, acaba contigo. Essa é diferente. Só se liga nos filmes do Kevin Costner. O Kevin faz as preliminares. Uhum. Aí, eu quero umas coisas do Jardim do Éden. Pra ficar interessante. Costner, né? Uhum. Dança com lobos. Campo dos sonhos. É um sentimentaloide. Você vai precisar de uma coisa forte pra ficar acordado. Vem você comigo. Você me entende. Você é dos meus. É um filme de 4 horas. Olha só isso, meu irmão. O que, que é isso? Não, sai daí, meu irmão. Ah, sai cara, daí. Eu não devia ter feito sai isso. Sai daí, meu irmão. Para deixa com eu isso, pegar idiota. Os peitinhos dela, deixa. Ah, não. Ela nem ia saber que sou eu. Pro inferno você. Aí, o que, que tem pra mim? Toma aqui, esse aqui é do bom. Ah. O que, que é isso aqui? Não toca nisso! Onde é que vai ganhar uma grana com isso? Olha aqui, tá vendo isso aqui? É um maravilhoso afrodisíaco natural. É? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só. Olha isso aqui. Você tá vendo? Isso é contra a dor. Agora, olha ali embaixo. Tá vendo? É a cura pros rendidos. Isso não é nada. Veja você mesmo. É. Mas isso aí chama menos atenção do que uma garota, sacou? Se largar essas vacas e meter a cara nos livros, você teria o laboratório que sempre quis. Metade daqueles livros está cheia de bobagens e a outra metade mente. Tá legal? Entendeu? Eu tenho que dar o remédio pro meu pai. Aí eu tô com uma fome de 4 homens. Ah, eu estou com fome de 5. Oh, quem é você? O que faz na minha casa, hein? Eu trabalho pras costeletas Chunky. Seja você negro, branco ou mestiço, vai adorar as costeletas Chunky. Cara, é demais. E o que tem aí? É, aqui só tem porco. Nossa, prontinho. Aqui, papai. Tá com medo de seguir sua vocação. Que vocação? Ha. Você tem a chance de fazer uma coisa que os laboratórios nunca fariam. Fala. Botar o poder de cura de volta nas mãos do homem comum. Ah, tá, tudo bem, cara. Eu sei que você precisa botar o poder da mulher nas suas mãos de volta. É isso que você tem que fazer, tá, meu irmão. Não esquenta com a Ivy. A minha vai hoje à noite. E aí, Silas? E aí? Viu a bunda da de vermelho? Aí, não esquece de fazer o exame. Tenta entrar pra faculdade. Um laboratório de verdade. Vai ganhar uma grana. Tá, tá bom. Ivy, se você diz isso, eu aceito, sei lá. O mundo é maior do que a Ilha Stata. Vou nessa. Me liga. Eu vou tentar. Tudo bem, gente? Aí, Silas! Se eu for atropelado por um ônibus, eu vou te proteger. Se acontecer alguma coisa comigo, quando eu pular da janela e minha cabeça pegar fogo, eu vou te proteger. Se a minha ex pegar uma faca e me esfaquear, eu vou te proteger! Cara, você fala demais! Oh. Aí, Silas! É melhor fazer o exame da faculdade! Olha o Jamal, um bom menino, não é? Bom menino, uma ova. Pergunta por que eu tive de deixar de fazer as unhas semana passada pra pegar ele na delegacia. Ô, maninha, eles mentiram. Mentiram? Acharam a erva com você, não foi? E não era minha. Então, o que é isso aqui que eu achei no seu quarto? Qual é, coroa? Isso aí é um lampião. E aqui que acende, olha só. Se liga. Abaixa. Ai. Ora, onde foi que eu errei com você? Você vai ter que fazer um exame e entrar pra faculdade, senão eu te expulso desta família. Meu bem, você é o primeiro membro da família a ir pra uma faculdade. Mas 6 anos numa faculdade comunitária de 2 anos não foi o que eu pensei. É verdade. Meu bem, eu sonho um dia botar o seu diploma de faculdade aqui, embaixo do meu Jesus, que é o mestre desta casa, perto do certificado de mestre barbeiro que seu irmão ganhou e do de mestre em apliques de sua irmã. Não vá me decepcionar. Jamal, se fumar de novo, vai ficar 3 dias com a mesma roupa como o seu pai. Aí, coroa, por que você sempre tem que falar comigo na frente de alguém? Essas aí não são ninguém. Agora esquenta umas costeletas shank. É só isso, mãe? E vê se toma banho. É só isso, mamãezinha? Tá lindo. E aí, gata? Ai, não. Não sabia que seu cabelo era assim. O que é isso? Eu arrumei os apliques pra você hoje. É demais, né? Cadê? Tá entre seus olhos? Mas o que é isso? É a marca de Buda. É a marca das fezes de Buda. Parece que ele evacuou no meio da sua cara. Isso não vai dar certo. Peraí, gata! Por que tá fazendo isso? Eu aluguei o campo dos sonhos e dança com lobos. Cara, você já é um lobo. Diva de chocolate! Minha deusa Núbia! Eu vou tirar você da minha lista, vaca! Tomara que pegue o vírus! Você e seu computador! Se você construir, eles virão. Como assim, se construir, virão? Quem é esse pessoal que vai vir para uma plantação de milho? Quer saber quem vai cortar a grama, hein? Sei que você não espera que eu venda amendoins desse buraco. Isso aqui me lembra escravidão, raízes e tudo. Eu não jogo isso, não, cara. O que foi isso? N, sua doida! Tá entendendo? O único jeito que eu ia é se tiver mulheres e erva. Aí todos iremos. Essa voz, o que era? A gente não ouviu nada, querido. Nossa! O que você está dizendo? A gente não está ouvindo nada. Tá bom, você deve ter ouvido. É um bom campo de beisebol, Ray. É muito lindo, né? Marca de Buda, uma ova. Olha só pra você agora, morto. Cinzas. Oh, Ivory. Depois de tantos anos fumando, quem diria que a última coisa que você fumaria era você mesmo? Eu vou sentir tua falta. E eu vou pensar muito em você quando eu fizer o exame pra faculdade. E se for mesmo meu irmão, vai me fazer passar naquele exame. Valeu? Valeu, pai. Papai, cadê aquela bagana, hein? Me dá as 20. Deixa pra lá. Esquece. Mas que safado. Nunca vi mais pão duro. Sono. 2 meses depois. Menina precoce. Ivory, como você cresceu. Nossa. Nossa, Ivory. Eu não sabia que você ia cheirar tão bem, cara. Que isso? Exame para altas credenciais. Centro de exame. Ah, meu bom. Ah, ele tem que consertar essa fubeca. Hora de fumar. Do bom. Vazio. Parei, cara. Que é isso? Um saquinho de bagulho. Troca. Ah, coisa boa. Que poder. Ah. porra! Ai, ai, droga! Droga! Tô sem seda? Não! Droga! Droga! Droga! Tem seda? Tem, pretinha? É, o cheiro tá show de bola. Eu sou o Jamal. Paz, eu sou o Silas. E aí, tá querendo alguma coisa pra relaxar os nervos, é, irmão? É, eu acho que se eu estudar, fizer o exame, eu vou me dar bem. Tá? Isso. É. Olha pra esse carro. Você tá pegando fogo? Tua vez. Eita! Essa... Essa é da boa. Essa aí se chama árvore. É da boa. É árvore. Beleza? É, da boa. Opa! É muito poderosa. É. Eu passei pro brother aí de trás. Cara lá atrás? E aí, meu irmão? É o Ivory. Esse é o Ivory, brother. Ivory? Tá brincando comigo? Peraí, você tá fazendo o quê? Peraí, Silas, peraí, relaxa, Silas! O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Você devia estar morto. Eu tô morto. É o que acontece quando se fuma um amigo. Ah, maluco! Deixa eu experimentar essa. Relaxa, Silas. A gente pode levar um papo no seu carro. Eu sei como você pode tirar nota alta. Sou um fantasma, fantasma, fantasma. Não toque em mim. Sou eu, cara. O que vem fazendo, Ive? Tá andando pelas ruas, mexendo com os vivos? Não, cara. Só vim por sua causa. Mas tem que entender que as pessoas só podem me ver quando me fumam. Eu tenho todas as respostas. Vamos consultar pessoas. Sócrates, Nietzsche, até os caras que bolaram o exame. Isso é mentira. Eu não minto pra você. Eu disse que ia te proteger mesmo se fosse atropelado por um ônibus. Mas você não foi atropelado por um ônibus. Consegui! Eu não sinto as pernas, mas estou vivo! Cara, você previu isso? É. E veio fazer o que aqui? Veio me apresentar uma daquelas garotas bem gostosas que não tem nojo de nada? Melhor ainda. Eu vou estar lá com você. E aí, quando eu terminar, todas as faculdades do país vão bater à sua porta. Ai! Ai, droga! Ai, meu irmão, acho que eu não tô ligado ainda, não. Ele é um fantasma. Ah, beleza, tá explicado. Eu não tô nem aí pra tentar entender essas paradas. Nunca tivemos ninguém, muito menos uma dupla, com uma nota máxima. Ou temos um fenômeno que acontece em 6 bilhões, ou temos uma fraude. Claro. Mas seria impossível os dois fraudarem, porque estavam com provas totalmente diferentes no exame. Meus parabéns. Estas notas vão levá-los a qualquer faculdade do país. Aí, a gente ainda tá ligadão com o Ivory? Universidade de Harvard. Gabinete do reitor. É simples. Os conselheiros da universidade estão me pressionando para termos negros em Harvard. Como disse? Diversidade étnica. Os conselheiros acham que precisamos. Por que não temos mais minorias aqui? Como vou saber? Se não fizer algo, eu posso ser demitido. Que tal o Upchuck Amalu? Ele é esquimó. Por que ele não é considerado minoria? E eu trouxe ele. É, mas está muito caro manter o iglu dele congelado, reitor. E aqueles dois sobre quem lida a região? Eles tiraram notas perfeitas nos exames. Eu vi a foto deles. Pareciam fotos policiais. Não interessa, eu quero eles! No Instituto de Reparações, temos uma cornucópia de oportunidades educativas e comerciais para irmãos e irmãs que querem autoaprendizado. Leia o folheto, irmão. Irmãos, unam-se a nós no Instituto de Reparações e aprendam a odiar o demônio branco em uma atmosfera relaxada de campus onde as aulas vão... De. Ódio pelo demônio branco. Até. Ódio pelo demônio branco. E. Voleibol. Próximo. Então vocês se acham importantes, eu vou lhes dizer. Por que não vão à base para entender o que é realmente ser alguém especial? Trabalhem duro, aprendam e aí poderão fabricar geladeiras e tudo. Próximo. Fazer o voto de celibato. Próximo. Libertamente. Próximo. E o corpo. Próximo! Harvard? Aí, não tem uma negada endinheirada lá? Aí, tenho vontade de enrolar uma palha. Bom, com exames como esses, vocês podem enrolar o que quiserem. Mas Harvard, senhores, não é um lugar qualquer. É uma instituição. Tudo que eu quero é desenvolver a minha erva num laboratório maneiro e que me pague muito boquete. É, pode crer. Bom, nós temos o melhor departamento de botânica do mundo e uma ótima qualidade de vida. Música, artistas e as mulheres... Então, parece tentador, atmosfera de prestígio, um lugar onde podem crescer academicamente. Claro, eu transo vocês. É, eu também transo vocês. Isso é bom? É, é um sim. Então transemos uns com os outros. Calouros, bem-vindos à Harvard. Olha só. Maluco! Parece que as gatas ainda estão no colégio. Aí, meu irmão, você já tem cabelinho, eu encaro. Onde é que fica a orientação, hein? Ô, minha filha, deixa que eu levo essa mala. Que droga é essa, hein? Aí, se eu fiquei 6 anos na faculdade comunitária, então eu posso ficar pelo menos uns 12 anos nessa daqui. Aí, ainda rola um bagulhinho do Ivory? Aí, tá bem limitado. A gente vai ter que dividir, tá entendendo? Só vamos poder fumar nas provas. Não pinta um tapinha diário? Eu tenho outra pra isso. Ah. Bart, lembra daqueles artefatos que achei no verão? Eu tinha razão. São do Ben Franklin. Legal. Você já sabe onde vai querer jantar? Jantar? Bart, sabe aquelas coisas? São invenções antigas. E se eu conseguir descobrir o que são, seria a maior descoberta da história de quem fez Harvard. Tchutchuquinha. Gatinha, eu adoro o Ben Franklin, sabe? Eu podia ficar aqui o dia inteirinho ouvindo você falar só dele. Que isso? Como é que é? Opa! Alguém sabe onde é que fica a ajuda financeira por aqui? Ah, peraí, deixa eu pensar. Estão vendo aquela estátua ali? É linda, não é? Aquela estátua é a cara do meu bisavô Duster, então eu acho que ali deve ser a casa Duster. A ajuda financeira? Nossa. Acho que nunca conheci alguém que precisasse ir até lá. A gente só veio aqui pedir umas informações. Mas se eu viesse aqui perguntar se alguém quer levar uma surra, você não seria tão espertinho, seria? Foi mal, amigo. A gente começou com o pé esquerdo. Vamos recomeçar. Eu sou o Bart. Beleza, sou o Jamal. E essa aqui é minha turma, mas esquece. Eu acho que você não ia acompanhar. Não é, Jermaine? Meu nome é Jamal e a tua turminha vai ficar mal. Cadê os caras? Cadê eles, hein? Isso é remo, Jamalzinho. Ah, Bart, você é bom nisso, é, garoto? É, sou o capitão da equipe. Ah, se você consegue, eu consigo, mané. É isso aí, cara. Isso não é basquete, parceiro. Oh. Eu treinei 3 temporadas inteiras pra ser o número 1 no remo. Acabou de passar pro número 2, porque agora eu vou entrar na parada. Os treinos começam amanhã, às 6 da manhã. Tá legal? Se liga! Eu não tô nem aí pra diminuir um pouco a minha noite. Como reitor dos calouros, eu recebo alunos do mundo inteiro. Da Coreia, de Roma, Istambul. Os alunos entram em Harvard com uma grande gama de objetivos. Dá licença. Estamos no lugar certo? Alguém? Alguém? Alguém? Você. Alguém? Você. Como eu dizia, Harvard não é lugar para qualquer um. Ih, rapaz, olha só, o professor Negão, olha. Tá vendo? É disso que eu falo. Olha, fala, que galera. Negão, qual é uma multidão. Irmão? Parece uma arquibancada. Como eu dizia. Qual é a do E assim, esse como aí é já a deve ter encarado uma cana mais do que eu e você nós juntos. Iniciamos o ano letivo. Calma com ele. É, esse cara aí parece o grilo falante, né não? Acaba com ele. O safado tem cabelo curtinho do Colin Powell. Acaba com ele. E também tem bigode da Angela Davis, ó, canalha, rapaz. E tem corte lateral curtinho do Richard Pryor, olha só. Acaba com ele. O safado tem cabelo afro do prêmio CMTV Júnior. Acaba com ele. Você deve arrebentar nas discotecas. Acaba com ele. Parece o Tom King de cabelo cortado. Se não se importam, gostaria que se sentassem. Eu quero continuar. Desculpe, professor. Cuidado, entra aí. Com o pé. Eu não quero arrebentar o calo de ninguém. Obrigado por suas anedotas relaxantes. Aqui em Harvard temos muitas tradições. Que diabo é isso? Somos dedicados... É água do banheiro. Aí, faz parte do meu trote. Se importam? Não, mas você se importa de ir embora? Olha, o teu bafo tá sinistro, meu irmão. Vocês dois não deviam estar numa convenção de hip-hop? Ele é mau? Aí, pega leve aí com o fofinho, porque pela cara do Mané, nós somos os primeiros crioulos que ele vê na vida. Vem cá, será que dá pra vocês terem um pouco de respeito? Essa turma é muito chata, eu vou embora. Com licença, eu ouvi dizer alguma coisa? Com todo respeito, senhor, vem pagar um boquete. Não, senhor, eu não disse nada. Foram eles. Eles aqui, ó. Você é um otário. Você me chamou de otário. Não, eu disse idiota. Idiota? Não, senhor, eu... O que você disse? Eu disse que eu vou no armário. Não tem graça. Você não dá aula nem pro jardim de infância, reitor. Acho que já tivemos muitas interrupções por hoje. Acho que deve sair. Senhor... Isso não teria acontecido se eu fosse negro. É melhor ir mais devagar, meu rapaz. Por quê? A velocidade máxima no campus é de 25 quilômetros. 25? $50? Cara, eu não posso pagar isso. Peraí, isso aqui não é nenhuma multa? É uma intimação de aluno. Eu sou voluntário. Você tem que pagar até sexta. Isso foi indelicado. Me chupa. Você acaba de ganhar outra intimação. Dane-se! Ora, ora, ora. Olha quem temos aqui. Por que tá vendendo esse bagulho, hein? Ô, camelo! Tá bom, tá legal. Deixa a bicicleta em paz. Me chamou de quê? Mas que fedor é esse? É a minha colônia, cannabis para homens. Eu não sei o que é. Um aviso, senhores. É melhor cuidarem da boca e do bumbum. Sabe, eu estou procurando êxtase, eu estou procurando maconha, eu estou procurando aqueles cogumelos. Cara, a gente também procura. Crer. Do que estão falando? Do mesmo que você está falando. Bom, e do que estamos falando? Olha, Gerald, o melhor que você tem a fazer é montar na sua bicicleta e sumir daqui. É policial voluntário Picklestein. E eu estou de olho em vocês, eu estou de olho como um falcão. Como um falcão. Alguém precisa de sexo. Casa Lovell. Relaxa, gatinha. Pode pagar o boquete depois da aula. Nossa, isso me adora. Bem-vindos à Casa Lovell. Vocês parecem calouros. E calouros sempre adoram belas calouras. Amira, aluno residente, conselheiro profissional para você. E paquerador profissional. O que é meu é seu e o que é seu já deve ter sido meu também. Você e eu somos os mesmos. Pele africana. O homem original era que nem a gente. Que papo brabo. Eu acredito no Clube da Mosca, em suas tradições e em seus ideais. Eu acredito no... Com licença, tem que ouvir tão alto. Eu tô lendo o Manual do Calouro. É o Niggas with Attitude. Se você é esperto, diz a galera que gosta do NWA. Vão te achar legal, é? Por que está com esses ovos fedidos? Eles são parte das minhas tarefas. Eu estou fazendo amizades duradouras aqui, tá bom? Eu vou ser parte de uma fraternidade. E aí? Tamo na área. Fofão, qual é a tua? Não. É isso aí, irmãos. Qual é? Eu sou Tuan, criança prodígio. Eu sou Jamal, o chincheiro. Eu sou o Silas, um negão esperto. Jamal! Nossa, mas que beca! Se amarrou? Estilito meu. Eu chamo de Bufu. Bufu? Ai, não, vocês dois não. Ô, seu CDF de Araque, é melhor você ficar caladinho, senão eu arrebento a tua cara. Tá bom, mas vocês são meus colegas de quarto? Quem é esse aí? É o Eu Preciso de Grana. Tá, mas qual é o nome dele? Eu preciso de grana. Eu preciso de grana aí. Ele não fala, não, é? O Eu Preciso de Grana? Ele é mudo. Quando a gente se conheceu, ele escreveu num papel. Eu preciso de grana. Aí eu disse, meu bom, eu também. Aí a gente começou a andar junto, né, não? Onde ele fica? Harvard. Casa Lovell. Segundo andar... Ali no sofá. Ele tá fumando no nosso quarto. E isso é ilegal. Relaxa. A gente vai se divertir esse semestre. NWA? Conhece os caras, fofão? Eu adoro Niggas with... Doeu. Ninguém, eu repito, ninguém fala dos caras aqui. Ninguém. Pra você também. Ei, eu estou com você, cara. Ei, seu Costa Leste, eu sou da Costa Oriental. Sou do Wisconsin. Aí, meus calouros, o reitor Ken quer falar com vocês na sala dele. E não se atrasem. Senhores, esta instituição tem incontáveis formandos entre as 500 maiores fortunas. 41 laureados com o prêmio Nobel e 6 presidentes. Ô tio, cadê as gatas gostosas que o vice-reitor falou que tinha? Porque até agora eu só vi umas barangas magrelas por aí, sabe? Tô gostando disso não, viu? Deixando esse salgadinho cair numa tapeçaria feita à mão do século XVIII. Tá falando do tapete? É da minha coleção pessoal. Eu consegui na minha viagem ao Nepal. Eu conheço a velha que faz esses tapetes. A velha da Casa Verde, não é? É claro que eu conheço. É. Significa muito pra mim. Bom, como eu dizia, aqui em Harvard, nós temos padrões muito elevados. Todo estudante com bolsa tem que manter uma média de pelo menos 2 pontos, se não é expulso. É bom saber que temos o apoio da faculdade, reitor. E não esquenta não, porque eu e o Jamal só tiramos nota boa. É mesmo, senhor King? Ah, negão! Quer dizer, senhor reitor Ken da faculdade. Tá legal. Como o dióxido de carbono vira oxigênio? Plantas, meu irmão. Ai, droga! Jamal, Jamal, Jamal. Seu chapadão. Corta! Você vai ver. Tem uma surpresa. Treinador, eu não perco uma corrida de remo há 3 anos. Esse cara deve ter roubado. Roubado? Qual é, ô mané? Aí, por que esse babaca tá sempre pegando no meu pé, treinador? Eu, babaca? Ouviu isso, treinador? Ele está xingando. Bart, eu acho melhor você ir abrir a casa de barcos. Mas, treinador... Bart, não vai querer ver isso. Você, aqui. Vem cá. Vem cá. É... Foi ótimo o que você disse para esse idiota. Eu gostaria de ter dito isso. Os pais dele me deixam louco, perturbam a minha vida há anos, mas dão muito dinheiro para a universidade. Eu tenho que ir a umas festas horríveis. Ela usa um perfume horroroso e ele um topete infame. Bom, mas se continuar a xingar esse idiota, vai entrar para a equipe, filho. Hã? E que isso sirva de lição. É a última vez. Tá legal, calouros. Flexões. Pro chão. Ô, gatinha, que pressa é essa? Vamos conversar. Oi. Oi. O papel desempenhado pelos afro-americanos na história deste país tem sido enormemente despercebido. Claro, a história é o registro de um fato do passado. Mas o problema é quem está registrando o fato. Os flocos de neve, os caras pálidas, os brancos azedos, os brancos... Bom, temos Cleópatra com a cara de Elizabeth Taylor, Jesus parecendo um hippie de túnica, mas se fosse alguém do meu orgulhoso povo negro que estivesse registrando o fato... Bom, Poderíamos ter Moisés como aquele belo negro ali. Mas os negros não ganham crédito na história, ganham? Digam-me, quem inventou o ar-condicionado? Foi um homem negro. Toca aí, maluco. E querem mais exemplos? Ai, eu tô mortinho, meu irmão. E você quer saber de uma coisa? Eu vou detonar com a raça daquele tal de Bart. De novo? São os homens negros. Não pode esperar a aula acabar. Você tem que ficar aqui mesmo. É a história da cultura negra, irmão. História negra? Cara, parece que todos os alunos negros que estavam aqui são história. Fechi pra mim? Olha o cara aí. Dane-se a história. É isso mesmo? Dane-se a história? É, dane-se a história. Ó, senhor Moisés, eu espero que esteja pronto para o teste amanhã. Teste é o cacete. Um branco dando aula de história negra? Ah, isso é besteira. Eu vou almoçar e depois largar um barrinho. Oh, é o tipo de atitude que eu gosto. E aonde o senhor vai? A gente não desembarcou na Rocha Plymouth. A Rocha Plymouth desembarcou na gente. Oh, legal. Malcolm X. Que bom que alguém gostou do que tentei passar para vocês hoje. E vocês dois, Jamal, por que não saem em protesto como os seus irmãos? Me abandonem. Por que estão sentados aí? Vocês parecem brancos. Parecem até dois pais Tomás. Vão embora. Isso mesmo. Vão embora. Vocês deviam me linchar pelo que meu povo fez com o seu povo. Lutem pelos seus direitos. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem. Vai, vai, vai, vai, vai. E aí, beleza? E aí? Mas o que está acontecendo aqui? Ele roubou a minha linda! Para! Você aí! Onde fica a Roael? O quê? Meu pneu! Não é de vocês! A minha querida! Ai, ai! Prédio de Ciências. Alguém pode me dizer o nome dessa planta? Bart? Ah, claro. É uma planta derivada da borracha, é nativa das terras úmidas do Hemisfério Norte. Tá bom, Bart. Quer apostar uma grana? Ou esse é um dos princípios do Duster? Tá, eu aposto. Que tal uma caminhonete? Eu tenho um monte. E a resposta é... Você perdeu. É uma plantanin, professor. Oui. Sim, mas... Como eu sabia disso, Silas? Eu tive um tipo de brotoeja, sabe? E eu passei um pouco da plantanin e, olha, sumiu em uma hora. Eu fumei também. Com certeza. Mas tem uma coisa que ela não cura. Ser filhinho da mamãe. Eu quero que todos façam uma experiência com uma planta, uma coisa que possa beneficiar a humanidade. E se conseguirem alguma coisa notável, eu garanto um conceito A neste curso. Terminou a aula. Bom trabalho para todos. Obrigado. Ótimo. Continue com um bom trabalho. Quer dizer que ele gosta de plantas. Estou vendo profundidade. Por favor, acredite. Mas espere até ver a minha apresentação. Você vai me adorar depois dela. Aí, Laura, vai dizer agora e acabar logo? O quê? Sabe, aquilo que você disse de ter ficado com o Bart por ele ser um cara superficial e que vai largá-lo pra ficar comigo. Fala. Este semestre, em estudos femininos, vamos discutir como as mulheres são contestadas na cultura popular. Com os safados masculinos explorando as ideias das mulheres para ter grandes lucros e levar todo o crédito. Jamal, sabe que você tem um pênis maravilhoso? É, eu tenho. Oh. Oh. Então, está transando de novo, não é? Mãe! Você tomou banho hoje? Ah, mãe, para! Para com isso! Mãe, para! Ah, isso é incesto! Para! Ai, ai. Já fez a cabeça? Eu sei lá, eu acho que ainda não. Mas cadê ele? Dá pra cá. O que, que você tá fazendo aqui? Veio trazer os filhos pra piscina? Ah, cara. Colégio, mal, bate aqui. Eu odeio quando você faz isso. Eu adoro fazer isso, é engraçado. Por que demorou tanto, cara? O Big e o Pac estão dando uma festa. Boca livre total, meu irmão. Tava tudo numa boa. Até o Marvin Gaye chegar totalmente doidão. Marvin Gaye? É. Escuta, a gente tem um teste em 5 minutos. É. E o que, que eu tenho a ver com isso? Vocês estão prontos? Eu sei que estudaram. Prontos? A gente não estudou nada. Ué, cara. Tem a chance de ouro de serem alguém na vida e estão jogando fora. Já tá na hora de aprenderem uma lição. Qual é, Ive? Eu vou nessa. Ive, não brinca não, Ive. Fala com ele, meu irmão. Por que foi dizer pra ele que a gente não estudou, seu idiota? Você tinha que ter pensado nisso antes da gente entrar nessa parada. Brincadeira! Ai, valeu, valeu. Valeu, é pegadinha, né? Mas é, você sabe que eu te curto, né? Cê, Silas, anda. Português. 1863, é a B. Marca aí, 1961. B? Confia em mim, eu tenho as respostas. Ô, sem vergonha, qual é a resposta dessa aqui? A, francês, é o francês. É, elas são virgens, mas pelo menos tá rolando um velcro. Aí, eu não vi nenhuma gatinha no campus inteiro, meu irmão. Eu acho que Tchutchuca aqui tá em falta. Vocês vieram ao lugar certo. Eu estou sendo reprovado há 12 anos. Eu conheço tudo, tudo, mas tudo sobre as melhores mulheres. 12 anos? Cara, teus pais estão pagando por tudo isso. Isso é só uma gota, cara. E eu continuo aqui só pra poder sair com as mulheres de Harvard, sacaram? Baixinhas, altinhas, gordinhas, magrinhas. Ai, cara, eu adoro uma gordinha. Tem muita carne pra apertar. É, eu quero conseguir ir aonde nenhum homem jamais foi. Eu sou um explorador. É, eu tô vendo que você também gosta de explorar as DST, meu chapa. Isso aí no teu lábio tá muito feio. Por isso não tô me passando fumo? Me passem esse bagulho aí. Isso não é nada, eu me cortei fazendo a barba. Tá bom. Aí, a gente tem que importar umas gatas, sabia? Vem cá, você tem que ver isso. Ai, olha só. Nossa. Que músculos. Que gato. Ai, que loucura. Essas mulheres estão afim de sexo. Pega aí. Não fiquem com a impressão errada. A gente nunca fez isso, somos virgens. Virgens? Uhum. Não são, não. Somos, sim. Não. Sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, sim. Aí, cara, tem tudo. Garotas inteligentes viram mais. Sem troco. História! Tirei um a mais, negão. Quem é a deusa? Demorou, tô nessa. É a filha do vice-presidente, dos Estados Unidos. Jamal, você não vai querer. Ah, essas garotas só sabem 3 palavras. Para, não e não. Ah, negão, você disse as palavras ao contrário. Pra mim, elas sempre dizem, não, não para. Fui. Esse homem é um garanhão. Ai, eu vou fazer a mulatinha, eu vou. Ai. She walks just like a cat. Hypnotic eyes and a stacked up love sack. She not only wants your love, she wants your life. Desculpe, senhora, Jamie não tá aceitando chamadas masculinas agora. Eu não vou ligar, não. A parada é ao vivo. Cedric, se afasta. Qual o seu nome? Eu sou Jamal. Você já foi preso, Jamal? Não. Já quebrou tudo em casa e bateu na sua mãe quando ela te perguntou isso? Eu não, pirou, minha filha. Você não é meu tipo. Peraí, segura a onda. Olha só. Eu fui preso uma vez por roubar um carro, mas a minha mãe não deu queixa, não. Ah, isso não é crime, mas talvez isso possa resolver. Oi? Eu não queria te assustar. Posso entrar? Claro, entra. Deixa eu tirar as minhas coisas. Pronto, pode sentar aqui. Obrigada, muito atencioso. Não repara a minha mesa, eu tenho muitos objetos e coisas delicadas. Que é isso? Parece antigo. Ah, é, tem mais de 200 anos. Nossa. E eu descobri isso. Você descobriu tudo isso? Você é um gênio, garota. Eu não conheço isso tudo. Eu sei que é do Ben Franklin, eu só não sei o que é. Mas eu estava achando que podia ser um canhão revolucionário, ou um telescópio, ou... Seja o que for, é demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Como você se envolveu com Bart? Eu conheço o Bart a vida toda. E se não fosse a família dele, talvez não estivesse aqui. Isso é lindo. Você é linda. E eu gosto muito dos seus olhos. Ahá! Bart, amor! Oh, querido, chegou bem na hora, porque eu já tinha terminado de estudar. Ah, estudar? É. Olha, eu não sei o que vocês estavam fazendo aqui sozinhos, com pouca luz, tomando cerveja. Silas... Eu sei o que estava tentando fazer. Estava azarando ela. Bart! Qual é, Bart? Eu só estava admirando as coisas da sua garota, cara. Sabe? Ah, legal. Então eu acho que devo agradecer. Isto aqui é parte da história, cara. A sua garota está fazendo uma coisa que você tem que reconhecer. É? E daí? Escuta, eu vou embora e talvez na próxima vez a gente possa estudar juntinho. Paz. A paz explica um estado de tranquilidade. Tá, então por que não pensa num outro jeito de dizer adeus agora que está entre gente civilizada? Bom, senhor civilizado, paz também pode ser usada como interjeição, como um pedido, uma saudação ou um adeus. Então, arranje outro jeito de ser um idiota se você não conhece a gramática. Paz. Tá bom, Bart. Posso pegar as minhas coisas? Puxa... É. Foi perto da biblioteca médica. Eu acho que eles disseram que era uma daquelas coisas que fazem tic-tac e explodem num tubo. É. É. Obrigado. Você também. Tá bom? Tchau. Princípio Dust era uma ova. Minha avó ia adorar isso no jardim dela. Laça! Vamos lá. Iha! Segura, peão! Essa estátua não tinha preço. Era tudo para nossa família. Você quer parar de se lamentar? Ânimo, Bart, ânimo! Aí, acha que vão descobrir que a gente malucou a estátua do Duster? Claro que não. Oh, meu Deus. Eu sabia, vocês roubaram o Duster. Eles o quê? Eu acho que tá na hora da gente sentar e relaxar. Não. Eu não vou relaxar nada. Eu tenho uma reunião da fraternidade e eu ainda nem me arrumei. Eu não entendo vocês. Tem muita coisa na vida que você não entende, meu filho. Como mulheres e respeito. Olha, eu ouvi, hein? Viu, o sistema é feito para botar a riqueza nas mãos de alguns poucos. Armas ricas e ensino pobre. É, demorou, negão. É claro, negão. Você não sabe nada, mas eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Duendes, anões e aquele tal de unicórnio. Esses safados não querem ver um negro ter sucesso. É, cara. Pode crer. Eu vou dizer uma coisa. Pode crer. E aí, MC? Chegou bem na hora de saudar nossa vitória. MC. Bart, a cada dia que passa, eu te acho mais engraçado. Vai parar de rir rapidinho, pela saco. Jamal? Bart, eu resolvi que já que você e o Jamal são meus melhores atletas, eu quero vocês contra Yeo. Não pode mudar a formação, isso é contra as normas. Que normas? Quem liga? Vocês ligam para as normas? Não. Então. Apoio externo está Yeo e na interna Harvard. As suas marcas. Atenção, preparar e partiram! A largada foi válida. O que você tá fazendo, palhaço? Rema direito! Rema feito homem! Bota alegria nisso, rema! Eles estão arrasando, Harvard. Jamal? O que está fazendo remando num barco? Devia estar na aula. Quem é aquela mulher lá no céu? Eu sei lá. O que é isso? Andou fumando muita erva, não é? É imensa. Eu acho que você devia voltar pra casa pra morar comigo. Ah, que viagem! Praguejando contra mim? Rema, safado, rema! História Negra, Estudos Femininos. Aqui é o Reitor Ken. Eu posso acreditar que isso está certo? O Silas e o Jamal tiraram A em tudo? Eu ligo depois. Tudo bem, Reitor? Como vai? Beleza? Gostou da minha roupa, né? Hein? Bonita, não é? É um pouco larga, não é? Não, é cara. É demais o máximo. É bufu, né? Pio, o que houve com você? Sente e tira esses óculos. Tá legal. Me diga, como está o Jamal? Ah, ótimo. Muito bom. Está ótimo. Escuta, o pai da Jamie tem uma eleição próxima. E não vai ser bom se ela se envolver com alguém da classe baixa. A Jamie não é caloura? Tá bom, então quero que eu mande o Jamal parar de sair com ela. Eu faço isso, mas ele vai dizer, ah, cara... Dane-se! Dane-se! Dane-se! Você entendeu? Eu preciso que você me ajude a obter provas de que o Jamal está transando com a Jamie. Ah, agora entendi. Tá, tudo bem, tá legal. É, eu vou falar com ele, filho. Depois. Bill, você me chamou de filho? Foi? Fuma, rema. Fuma, rema. Ótimo. Fuma, rema. Ah. Fuma, rema. Fuma, rema. Aí, sabe o que o Reitor Negão acha que pode me tirar da faculdade? Ele tá ferrado aí. Que idiota. Aí, treinador, tu é o bicho. Te devo. Aí, Jamie. Para por aqui. A gente não pode mais sair, não pode dar uma zinha. Acaba por aqui. Parou. Parou! É. Parou. Tem razão. Eu acho melhor a gente parar de se encontrar pelo bem da campanha do meu pai. E se ele perder a eleição e for culpa minha, minha nossa, seria muito difícil pra mim. Eu acho que eu não ia conseguir me aguentar. Mas, amor, eu acho melhor você ir pra uma faculdade mais pro sul. Chega com a mão mais pro sul que tem coisa boa. Esse cara é um idiota. Não dá. Eu não consigo, não. Cala a boca, não cala dá. A boca e anda logo, anda. Ai, temos muito o que fazer antes do reitor voltar. Tá bom. Anda logo. Não está preocupado em ser expulso? Por isso? Ele nunca vai descobrir. Relaxa. Para que os pombos? Para fazerem cocô na sala toda? Laxante. É isso aí. E vai ser em tudo. Não vão só fazer cocô. Eles vão explodir. Vocês dois, desde que chegaram ao campus, houve vários acidentes. Bom, meu instinto diz que foram vocês, mas não posso provar. Ainda não. Mas sei que se der tempo ao tempo, logo, logo, vocês vão cometer um erro. E aí eu vou poder mandá-los de volta para sua vida miserável. O que está vestindo? Bufu! Bufu? Feita por nós, dane-se você! Fora! Fora, fora, fora, fora! Fora! Feita por nós, dane-se! Se o reitor negão vai dar uma festa de Halloween, espera ele ver a nossa festa de Halloween. É, mas se o reitor descobrir, ele vai ficar muito pé da vida. E o que, que ele vai fazer? A gente tem o Ivor, a gente só tira a ar. Ele vai comer na mão do papai. Esses caras estão com grana. Olha que gracinha. Olha, eles vão soltar a grana. Ui, e aí, gatinhos? Que malão é esse? Oh, gostosa! Onde é a festa? Eu quero ir numa festa, você sabe? Ah, a gente vai numa festinha. É, a fantasia, tá? É na Casa Lovell. É mesmo? É, às 11 horas, tá? E, por favor, levem os peitinhos e as bundinhas. Não esqueçam, que legal. Não. A gente quer todas as prostitutas lá. Chamou a gente de prostitutas? Ah, não. Ah, eu falei no bom sentido. Tá bom. Vai, vai. Leva tudo. Dá pra todas as suas amigas taradas. A gente só aceita tarada. Vocês vão pagar a gente, não é? Eu não vi. É, nós temos grana. Fala, fala. Ah, eu tenho grana, sim. E se eu não tiver, os meus amigos têm. E se os meus amigos não tiverem, os deles têm. Ah, tá. É isso aí, é isso aí. Rolou o bumbuzinho feitinho, vai rolar a grana. Não se preocupe. Ah, tá. É isso aí, minha filha. É, ordinário. Tá bom, a gente vai. Vou te dar um trato. Tchau. A gente vai, hein? Seu cafetão. Eu tenho mais uma entrega pra fazer. Adivinha quem era o negro? Ah, o reitor Ken. Mas ele é negro. Como um urso polar. Eu tenho uma receita que vai injetar atitudes no novo gueto dele. Eu trouxe mais cerveja. Que isso em você, seu prego? É o Clube da Raposa. Eles me empurraram num carrinho morro abaixo. Graças a Deus eu caí antes de chegar na estrada. O que você tá fazendo? Coloca esse leite de volta. Você não vai roubar da gente, não. Aí, por que vocês usam um tom violento com as pessoas? Cala a boca antes que eu acabe com você, garoto. Como seres humanos devemos conversar e não apelar pra violência? Como vai falar se está calado? Falou! Tá bom, você quer violência? Quer experimentar? Cai dentro, eu te mostro a violência. Vem, cai dentro, meu irmão. Seja um bom menino. Vá pro seu quarto. Doeu. Mas quem será? Ai, meu Deus. Amor, olha só. De quem será? Segura. Querido Cal, eu vi isso e lembrei de você. Com amor, senhora Ray. Minha antiga professora! Eu não tenho notícia dela há anos. Oh, que lindo! Ela sabe que eu adoro bolinhos. Um pedaço do paraíso. Melhores que os meus? Eu não me lembro de você ter feito bolinhos. Tem razão, não fiz. Anda, querida, vamos nos atrasar. Você sabe que eu odeio me atrasar. Corre, corre! Tá bom. Então vou levar isso lá pra cima. Ah, vou comer outro. Estão ótimos. Tá maluco, cara? É! Casa Lovell! Cypress Hill, qual é a galera? Oi, irmão. E aí? Como é que foi a viagem? Boa, boa. O DJ Muggs não pôde vir, então eu trouxe o preciso de grana. E ele é bom? É, ele não fala. Ele fala com as mãos, entendeu? Tá, tá legal. Valeu, bom show pra vocês. Eu vou nessa. Paz. Paz. Ei! Peraí, não estraga as coisas, valeu? Pra que esse prato, cara? Vai ser uma noite longa. Carl! Tudo bem? Oi. Conhece a senhorita Janovitz do departamento Oi? De Química? E a senhorita Lovell da administração? Conhece a minha mulher, Sheila? Quase não reconheci. Pensei que tinha trazido uma modelo profissional à festa. Está linda. Felipe! A gata tá beleza. O quê? Amor, pode pelo menos fingir interesse. Está me deixando mal. Relaxa um pouco. Você, às vezes, é formal demais. Formal? Bate, esta festa é mais do que formal. Segura aqui, por favor, que eu estou com calor. Olha, não dá pra vestir isso de novo, não? O seu bumbum tá feio. O quê? Que idiota! Não perca o apetite, Reitor. Vamos ter creme de lagosta e pudim indiano, que é ótimo. Ah, eu vou comer que nem um safado. Segura, meu bem. Ele está diferente hoje. Está desidratado. Dança! Ah, isso aqui está muito chato, meu bem. Ah, ô DJ, ataca! Vamos! Isso! Sentiu? Não falei que a parada era quente? Aqueles dois caras ali são cheios da grana. Vem não, segura, vou te machucar, hein? Aí, para com essa palhaçada! Aí, rapaziada, se liga. Estão vendo aquelas duas gostosas ali na frente? Vocês não queriam que elas fossem prostitutas e que viessem aqui e dissessem: nós queremos fazer uma maratona de boquete com vocês? Ah, era o que eu queria. Eu também. Tudo bem, você e você. Vamos fazer uma maratona de boquete. Tá bom, mas é que eu não sou muito bom nisso. Querido, não estou rindo. Eu vou fazer você crescer. Que cheirinho bom. Ah, um rapazinho muito lindinho. Fica frio. A aranha não tem dente. Não tenha medo. Meus 5 centímetros estão de pé. Eu vou aumentar isso. Vem cá, vem. Massachusetts. Talco pra neném. Espírito da América. Festa Fantasia, lugar Casa Lovell, dia sexta-feira. Hoje é sexta, é ou não é? Na manteiga de cacau, disse. É, eu acho bom essa mulherada trazer a minha grana. Você sabe que a Ella Beck é a minha principal, você sabe, né? Sei, sei. Tá legal. Eu acho bom essa vaca trazer a droga da minha grana. Talquinho, por favor, não xinga não, cara. Quando eu tô ouvindo a palavra, você sabe que o senhor não gosta. E o que é que eu disse? Você disse vaca, e vaca não tá na Bíblia. Eu sei, vaca e desgraçado também não estão. Então dirija essa desgraça de carro. E você é o cafetão assistente, não é nenhum cafetão de verdade. Então, ó, você tem que concordar com tudo que eu disser. Você quer perder a droga do emprego? Eu tiro a porcaria da vaca. Vamos ensaiar. Cadê as minhas vacas? Cadê minhas vacas? Cadê as minhas Cadê vacas? Cadê minhas vacas? Tem que dizer tudo junto, é tudo Mas ligado, eu... tudo junto. Ó, cadê minhas vacas? Cadê minhas vacas? Tá, beleza. Se liga, tá. Ó. Cadê as minhas... Ah, não dá pra dizer funcionárias. Tá, você quer dizer funcionárias. Não, sabe, esquece. Eu... Ei, cara! Que bumbum! Silas, oi. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Não pode rir, mas... o meu bumbum tá gordo? Oh, não. Se você quiser, coloca outro na frente que eu dou uns 2 tapinhas nele. Plá! Plá! Toma. Fica fria. Fica fria. Fica fria. Vem comigo. Vem. Tá. Legal. Essa é minha música. Nossa, que espada grande, hein, querido? Eu tenho que me preparar. Fique quietinho. Você não tem que fazer nada, meu bem, a não ser tirar essa roupa e me possuir, queridinha. E apreciar o uso pitoresco da sua língua. Me dá logo esse rolinho chinês. Eu adoro a Mary. Se ele está envolvido em algum esporte, eu tenho que ser a maior torcedora. Ele é um bebezão. É, eu tô te ouvindo, gata, mas passa esse baseado pra cá. Você é pior do que um delegado. Desculpe. Eu tô doidona. Eu estou até... Sabe, você me surpreende ficando doidona. Eu não sou tão careta assim, Silas. Já fumei uma vez no colégio. E daí? Ah, e você? Todos temos segredos. Bom, se você se comportar, eu juro que te revelo todos os meus segredos. Tá bom. Mas eu não digo na primeira saída. Quem disse que foi uma saída? Você fumou do meu bagulho. E quase nos beijamos. Nada disso. Sim, senhora. Nada disso. Então fuma. Foi mal. Eu estraguei o momento? Mas eu não consigo foi evitar, você. Eles estavam falando foi você. Comigo. Ah, meu foi Deus você. Do céu, eles parecem duas paróis. Desliga isso, mulher! Eu vou bater uma real pra você. O que eu faço tá no sangue. É um traço de família. O meu avô, cara, foi cafetão. O meu bisavô foi cafetão. O meu tataravô foi cafetão. Eu tô falando de cafetão a cafetão. De cafetão a cafetão, de cafetão a cafetão, de cafetão a cafetão. Ah, tá no seu sangue, tá no irmão. Sangue, tá cara. No e você seu nunca sangue. Vai tirar. Ah, qual é? Por quê? Por quê? Porque você, meu camaradinha, nasceu numa família que só tem assistente de cafetão. É assistente? Ih, qual é? Eu nunca te contei isso. Eu pensei que o senhor tinha te escolhido. Eu vou dizer uma coisa pra você, meu camarada. Se não fosse pelo senhor, eu não tinha nenhuma vaca na como minha assim? Vida. Como assim? Nenhuma? Ah, não tinha nenhuma, ninguém não. Dizer se não tinha nenhuma, como você diz, não tinha. É, não tinha nenhuma. É, que eu ainda não sei o que quer dizer isso, mas isso soa maneiro aí. Não ia ter nenhuma, quer dizer, não ia ter nenhuma. Nenhuma. Não ia ter nenhuma delas. Nenhuma delas. Ah, valeu, valeu meu calma. Padrinho. Valeu mesmo. Ei. Fecha a louca com latas de cerveja no corredor. Que é isso? Esterilizar as mãos. Esterilizar as mãos com creme bactericida muitas vezes. Aqui. Nada. Ahá! Extensões multissaídas. Isso é contra o código de incêndio do campus, seção 1743. Não são permitidas extensões multissaídas nos dormitórios. Os próprios fios estão entrelaçados do modo incendiário. Estão produzindo um calor intenso. Isso pode causar uma ignição em algum ponto e incendiar... Pelo amor de Deus, ô, que é isso aí, rapaz? É, isso aqui é um neném. Neném. Que você tá escondendo aí, rapaz? Vamos lá, fala a verdade. Que você tá escondendo aí? Eu preciso ir pra casa. Ih, dá licença. Onde é que você vai, cara? Vamos lá. Cadê aquelas vagabundas, hein? Que cheiro é esse, hein? Ih, a baixinha, baixinha, baixinha. Vem cá, baixinha. Ô, o que tá fazendo aí, baixinha? Ô, oh, oh, me larga, baixinha. Que isso? Ué, cadê minha faca? que foi, cara? Cadê as minhas vacas? Nossas vacas! Ah, bosta não tão certo, mas a roupa não tá legal. Qual é o problema com a minha roupa? Ah, cara, qual é? A sua fantasia de Halloween? Se é cafetão, então é muito pobre mesmo. Aí, irmãozinho, você sabe que tá frio. Rapidinho, vai lá, vai lá. Isso, talquinho? Ele sabe o que que é. Vai trocar fraldas? O que que as três mocinhas querem? Pega eles! Dá um cheio de moleque, vocês voltem depois. Ah, que eu vou te detonar, crioulo! Eu é que vou acabar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ih! Aê! Vamos lá! Vem cá, vem! Vem lá! Nicolinho! Todos aqui, ô Jorge! Aonde vai? Você tem que ficar! A festa não é festa sem você, irmão! Não tem lugar na limusine! Eu volto pra te pegar, cara! Não vai precisar disso! Opa! Polícia! Alguém me deve uma grana, pelo amor de Deus! Quase que a gente dançou agora! Mas não fiquem com a impressão errada. A Megan e eu nunca fizemos isso antes. Somos virgens. É, nós duas. A Molly e eu nos amarramos no D'Angelo. Vocês têm aí? Tão pensando o quê? Não tem nada disso aqui, não. Ó, vou dizer uma coisa. Aqui nesse carro, vocês não mandam nada, não. O que que é? Mostra pra elas. É carro de macho e não de fêmea. É, vocês estão achando graça, né? Eu sou cafetão, hein? Ó, já fui na Roda da Fortuna, o preço certo. Qual é a graça? Anda, rapidinho, rapidinho. Aí, eu preferi irritar um tigre do que um talquinho. Caramba. Estão achando graça, né? Vamos continua rir, aí, vai. Vem cá. Ó, gostaram? Hã? Nossa! Ah, qual é, cara? Até parece que eu peguei. A gente consegue mais. Irmão, acabou. Só tinha as cinzas do Ivory naquela planta. Anda, temos que ver o reitor travadinho. Ele deve dar uma bronca na gente por causa daquela festa maluca. Ah, parei. A festa não foi tão maluca assim. É, fugiu um pouquinho do controle. Viu? Brinquedos sexuais, obscenidades, brigas, exposição indecente, bandas de rock sem permissão. Bem-vindos, senhores, à pena acadêmica. Quem vai ser nosso responsável? Bela atitude de gueto. Dispensados. Ah, moleque, o Ivory falhou. A gente vai tomar o maior pé na bunda aqui de Harvard. E você tá fazendo o quê? Ah, eu estou trabalhando no meu soro da verdade. Mas por que você está tão beligerante com o meu trabalho? Beligerante? É, beligerante. Quer dizer, abusivo ou truculento. Aí, se você ficar usando essas palavras aqui de Harvard, a galera lá do gueto vai te dar o maior pau, meu irmão. Por que não ler um livro pra variar? Se eu estiver certo, eu vou tirar A em botânica. A canalha. Ah, quando eu tinha 12 anos, eu adorava ver os meus cachorros transando. É, a gente se divertia. Que é isso? Nossa. Ah. Ai, o que diabo é isso? Eu vou ter que fazer uns ajustes. Tô com fome. Nós vamos queimar uns livros, vamos até o cemitério, pegamos um defunto e fumamos o esqueleto dele. Nós vamos sentar, acender um e estudar algumas horas por dia. A gente tem isso. Não precisamos fumar nenhum defunto. É. Aí tu falou minha língua. Acende. Pros livros, irmão. Yeah, it's the national underground, underground, so not stop the ground. Like a million elephants, a silverback, orangutan, you can't stop a train. Sitting in a drop top, soaking wet, in a silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net, but this will be the year that we won't forget. 1999. É a prova do meio do ano? Tá entendendo? Tá entendendo? Só tiramos F. F de fritos, fritos, fritos, fritos, fritos. Como é que eu levei pau nos estudos femininos? Eu adoro mulher. O que estamos fazendo? Nós vamos procurar um defunto. John Quincy Adams. Pessoal, pessoal, esse aqui serve, ele foi presidente. Ah, esse aí deve saber as respostas. Respostas? Tá falando do quê? Ah, não, não, não, não, não, não, não podem cavar o túmulo de alguém, é nojento! Vocês não acham que isso é errado? Ah! Vocês são malucos, o que vão fazer com isso agora? O que você acha? Ah, que isso? Ah! Jesus! Para de reclamar e ajuda! Ai, ai. Parece uma velhinha, anda logo! O que você tá fazendo? Pega esse corpo! Para de reclamar e ajuda! Coloca ele nas suas colunas. Devia ter mais respeito por um ex-presidente, um idiota! Anda! Ai, meu Deus, não! Cala essa boca, senão eu acabo contigo! Anda, anda, anda! Meu Deus! Boa! Boa! Aí, Silas, cadê você? Oh, quem é você? Tá me vendo? Não tá. Relaxa, vendo. Cara! Abre, janelinha, abre! Aí, meu brother, o que a gente faz agora, hein? O que acha que vamos fazer? Nós vamos fumar ele, depois vamos fazer as perguntas. Espera aí! Você não botou as cinzas na terra antes de criar a planta? Não temos tempo pra isso. Temos que moê-lo agora. Segura isso aqui. Não, não, não, não, não, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Esse fedorento já foi presidente. O que a gente tá fazendo? Você quer ficar em Harvard ou não? Eu preciso de grana. Você viu se ele tinha joias, dinheiro, alguma coisa? Ah, cara, para com isso. Eu vou cortar o braço dele. Pega o braço. Pega logo esse braço. E se acalma. Deixa o resto com a gente. Isso é loucura. Você não vale nada. Não, eu não posso fumar um dedo. Não tá dando certo. Ai, irmão! Eu não sabia que estavam aqui. Eu só vi sua planta. Mas o que fez com ela? É uma planta especial. Eu sei. Você roubou a nossa planta? Claro que roubou a sua planta. Oh. Aí, Silas, o idiota fumou a planta toda. Vão ter que estudar sozinhos. Droga, eles não me ouvem. Diz pra eles. Olha só, sabe? Entrou outra pessoa aqui e eu peguei ela. E talvez você me dê uma recompensa mais dessa planta. Ô, maluco, a gente não tem mais dessa planta. Ah, escondendo um bagulho bom, né? Tá legal. Vamos nessa, Ivory. Pera. O Ivory tá aí? É, talvez. Repete comigo. Repete comigo. Aí, cara. Aí, Tara. Cara. Tara. Idiota. Idiota. Droga. Tô sumindo. Droga, tô sumindo. O quê? Quê? O quê? Quê? Quê? Isso aqui me lembra o meu laboratório em casa. Sabia, eu tenho as mesmas coisas. Como conseguiu? Ah, eu roubei. Por que não bota ali na parede? Sim, senhor. Ah, ora, ora, ora. Nunca pensei em encontrar dois caras do gueto aqui, estudando. Caras do gueto, é? Ah, eu disse isso. Deve ser o efeito dos bolinhos que você me mandou. Ainda devem estar no meu organismo. Lauren, como vai o projeto? Ótimo, eu estava indo ver isso agora mesmo. Eu tenho que ir. Não, não, não, não, não. Aí, reitor, por que tem que odiar? Ah, é, eu odeio. Odeio jovens que puxam fumo, que acham que tudo tem que ser dado a eles. Vocês dois são uma desgraça absoluta para essa universidade. Aí, reitor, que é essa paradinha aí, hein? Isso. Ah, são convites para a comemoração dos ex-alunos, a qual o vice-presidente vai comparecer. E a Lauren vai revelar a sua experiência do Benjamin Franklin. Certos alunos serão convidados, os que passarem na prova final. Sério? Mas vocês não vão passar. Vão ficar e aí eu vou tirar vocês da minha frente de Harvard. Bom estudo, senhores. Droga! Eu tô fazendo a minha parte, eu sou cafetão, meu anjo. Falquinho, quando você vai dar nossa grana? É. Eu tenho uma ordem de pagamento de 25 dólares. 25 dólares? Ordem de pagamento? Que as vacas podem dividir. Quem você tá chamando de vaca? Rapidinho. Já comigo. Amor, olha quem tá aí, o Papa Arroz. Não, Talquinho. Esse aí é o macarrão instantâneo. O que você tá ouvindo, irmão? Wu-Tang. Wu-Tang. Wu-Tang. A gente não gosta dessas bostas chinesas, não. Lança isso aqui. Olha só. Mostra pra eles, cara. Nossa, tem que abaixar, cara. Eu vou deixar os seus olhinhos redondinhos. Você entendeu, amarelo? Redondo. Peraí, Talquinho. Não engrossa, não. Vai ver que ele veio da nossa grana. Não, na verdade, eu vim por causa delas. Na verdade, você vai voltar e vai servir dois patos com o olho pra sua mãe, seu chinês. Calma. Tudo bem, deixa eu pegar meu canivete. Ui! Vem cá, otário. Peraí, vamos conversar, rapaz. Sem violência. Peraí, calma. Agora quem é vaca? Eu me odeio por causa disso. Ah, qual é? Não liga não. Os cafetões passam por isso de vez em quando. Sim, é o reitor quem? É, eu recebi, pra dizer a verdade. Eu estava vendo as notas do Silas e do Jamal e vi que eles só tiraram F. É. Concordo. Muito triste. Muito triste mesmo. É. Bom, depois nos falamos. Tchau, tchau. Yes! Yes! Yes! Ah. Ei! O reitor quer a gente fora do campus até segunda. Foi tão mal assim em botânica? O garoto perdeu uns 6 litros de líquido. Isso só pela boca. E eu? Estou abaixo de 2. Aí, maluco, a gente vai ser expulso daquela faculdade. Aí eu posso voltar a ser gente e você pode voltar a fazer strip. Não, podem desistir. O reitor não pode vencer. Lembram que o comandante Riker desistiu quando os Borgs se infiltraram na Enterprise e o capitão Picard voltou meio robô? Os Borgs estão aqui. Meu Deus, salve-se quem puder. Acontece que você fecha a matraca, ô saco de banha. Eu vou embora. Me larga. Eu lavo minhas mãos. Acabou. Silas não pode desistir. Se mudar a nota de botânica, eles ficam com você. O meu soro da verdade. É. É só ajeitar. É isso aí. É. Toma café. Sem náusea. Bart, que bom vê-lo. Olha, acho que eu tenho a solução para o seu problema. Ah, não. Eu já comprei o remédio. Não é esse problema. Eu falo daqueles dois. Aqueles refugos foram rejeitados. Ô tio reitor! Olha quem voltou. Fala! Tim, que surpresa. Olha quem está aqui. Que emoção. Não esperávamos vocês, mas chegaram bem na hora. Vamos conhecer o próximo provável líder do mundo livre. O que estão fazendo aqui? Ah, eu não podia deixar a minha futura ex-esposa ir a um grande evento sem o paizinho dela. Não é, minha gata? É, paizinho. Ah, meus amigos! Caros ex-alunos! É ótimo voltar aqui a Harvard. E veja minha linda... Oi. Oh, filha. Oi, papai. Papai, esse aqui é o Jamal. Jamal, esse é o meu pai. Senhor presidente, eu te chamo assim porque sei que vai faturar essa eleição. Espero que esteja certo, filho. Calma. A árvore é o seu último peso. Faz a sua parte. Oi, tudo bem, professor? Como vai? Que bom revê-lo. Olha, hoje você vai ver o meu trabalho experimental. Espero que não distribuamos sacos de vômito. Não esquenta com isso não, professor. Eu achei o ingrediente secreto. É só botar um pouco de bagulho... cannabis. Eu neutralizo a náusea. Estou orgulhoso. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu me sinto muito bem. Ele não é ótimo, pai? É ótimo. Garçomzinho! Ô, Jamie, olha o seu pai depois da festa! Ah, cara, não é nada. Não liga pra isso. Opa, segura o bonde! Eu tenho certeza que vocês não estão transando enquanto eu estou distraindo o meu futuro sogro branco. Olha só, brother, o soro funciona, eles estão doidões. Aí, meu brother, eu vou te dar uma ideia. Eu tô pegando o teu bagulho, cara. Por que está dizendo isso? Eu sei lá, maluco. Eu acho que é o soro novo, sabe? Me desculpe, cara. Ah, tudo bem, cara. Não esquenta, não. Não é legal, não, cara. Eu peguei os seus CDs, eu usei o seu tubo pra fumar, eu até dei umas olhadinhas pra bunda da Laura de vez em quando. Ela é tchutchuca, né? E se ela me desse uma chance, eu transava com ela até ela gemer de prazer, sabe? Ô, para com isso. Jamal, vou aceitar isso como um elogio. Ô, maluco, vem aqui, vem. Obrigada. Todos sabemos que Harvard tem a honra de ter alguns dos inventos de Benjamin Franklin que eu mesma encontrei. Como este objeto aqui, que parece uma bala de canhão. Depois vocês podem notar o carburador operado com um pé, o reservatório e recipiente superior. Senhoras e senhores, Harvard agora é a orgulhosa dona na América do primeiro tubo pra fumar. Tubo pra fumar? Isso é um traje! Se Benjamin Franklin estivesse aqui hoje, negaria e denunciaria a reivindicação dessas descobertas. Eu discordo disso! Meu Deus! Aí, Ben, é um tubo pra fumar ou não é? É o tubo da liberdade. Acende aí. Fuma aí. Nossa, aí! Aí, Ben, você tem uma festa? Ai, cara! Dá uma fumadinha, vai. Dá uma fumadinha. Gerald! Isso, vai! moleque! Isso é loucura! Do que estão rindo? Reitor, eu já estou cheio desse seu lado conservador, egoísta e autoritário! Resumindo, está demitido! Se manda, cara! Vai! Silas! Jamal! Conseguiu! Você conseguiu o choque! Você tem um novo soro! Vai ser o cientista da erva, meu irmão! A gente virou isso aqui de pernas pro ar, irmão! É, sim! É incrível que dois negros da periferia podem fazer com uma pequena oportunidade! É! Se liga na parada! Eu vou! Reitor, olha o crime de negro contra negro, irmão. Foi esse safado que me machucou. Pra trás, negro. É melhor ficar a um metro de mim. A um metro. Levanta. Demais. Leva ele, gente. Tirem as mãos de mim. Vocês sabem quem eu sou? O que está olhando? Eu preciso de grana. Você fala. Ah, é, Jamal. Isso é uma coisa que também me surpreende. Senhor, é um dom, senhor. Me faz um bom voador. Me faz gritar como o Michael com a luvinha, que é um amor. Senhor, senhor. Caranhão. Te deu bem. Eu não traguei! Nossa, eu nunca me diverti tanto assim! Aí, você não liga se eu transar com a sua filha regularmente, não, né? Eu não ligo. Ah, que bom, porque o Jamal vai ser o paizinho do meu bebê. Filho, bem-vindo à família. Ah, paizinho! Silas, a sua experiência foi um sucesso. O seu soro funcionou e você ganha um A na minha matéria. Quer dizer então que eu posso ficar? Professor! Com certeza! Pode ficar o quanto precisar pra se formar. Eu não ligo, não é, gatas? Vamos, gatas! Oh, vem cá! Isso não pode estar acontecendo. Lauren, você fica comigo! Meu amor, sabe que você nunca deu no couro? Hã? Silas? Eu dou. Quando a gente para de trabalhar, que a gente recebe? A gente veio pegar nossas vacas, elas não estão aqui. Então a gente vai pegar aquelas vacas intelectuais para começar um novo grupo, entendeu? O lance é cafetizar, Talquinho, é cafetizar. Talquinho, o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Phil? Eu dirijo isso aqui há 20 anos, mas se as pessoas soubessem que eu estava usando o seu serviço disque prostituta, talvez não entendessem. Você é um dos meus melhores clientes, você gosta que elas manipulem. Oh, ela, né? Aquelas gordinhas ali urinando em você o tempo gosto todo. Delas. Lambendo os dedinhos. Vamos parar por aqui. Já fez faculdade? Já, 2 anos. Sexologia. Academia. Gosto disso. Me liga semana que vem. Acho que podemos arranjar alguma coisa. A aula de hoje se chama Cafetização 1 e 2. Eu sou o 1 e ele é o 2. É o que vocês vão ser se não passarem no curso. Tem que falar a coisa certa. Se não falarem a coisa certa, não vão cafetizar à noite. Cadê as minhas vacas? Cadê as minhas vacas? Vamos lá! Vaca, toma! E vocês não! Droga! Foi profundo, profundo. Câmera B rodando, atenção. Claquete B. Corta! E tem outra coisa, eu esqueci a droga da fala. Ah, para com isso, cara. Você não pode rir de mim, não. E esquece o meu close, negão, esquece. Eles sabem que a gente roubou as... Eu sabia. Vocês e suas mentiras. Tá a fim de me dar? Eu disse que a gente devia ir para a Universidade de Los Angeles. Você sabe muito bem. Eu vou botar o meu pênis numa térmica. Bagulho no purgatório para todo mundo. É isso aí, aleluia. Bagulho no purgatório agora. Bagulho no purgatório. A gente não pode mais se ver. A gente não pode dar uma zinha. A gente... Ai! Achei! Eu juro lealdade aos Cafetões Unidos da América. Pelo amor de Deus, alguém grita ação? Opa! Não interessa se quebrou. Tá ouvindo? Ajuda lá! Que droga! Desliga a droga da água! Desliga a água! Desliga a água! Corta! Corta! Corta! Corta! Corta! Corta! Corta! O filme já acabou! Vai pra casa agora! Vambora! O feijão tá queimando! Vambora! Vambora! We got Tony Braxton up in the house. So hot that I can kiss the sky, bitch. We live up in here, y'all. How high, motherfuckers, how high, how high, Yo, Cacao shitting again, spitting the wind, loaded guns, clipping the end, none sicker than him, yes indeed, I'm ill as any STDs or sex disease, these dirty rats want extra cheese on that piece of the pie, now ask me how high, I tell you reach for the sky, fling the crooked letter rock, that's my home, 23's wrapped in chrome, not only snap on y'all niggas, but I'll snap them bones, slap your dome, make you leave that crack alone, you got the key to the city, but the latch is on, I got it locked, bringing the noise, bringing the funk, Dr. Spock, bringing my boys, bringing you lumps, pop. rock the Glock, but only if you feel this shit. Jack the Ripper, don't make me have to kill this bitch. Back to get ya, put it in check, that's the Mr. Meth. With his foot on your neck, shut your lips up. Smoke Chiba Chiba, smoke Chiba Chiba. So hot that I could kiss the sky, sky. Brick City to the crooked letter I. Let's get, let's get, let's get. Yo, you can call on a man when the party is boring. I had these hoes stripping till it's part of the morning. I love a fat chick with a body enormous. It ain't about the weight, yo, it's how they performance. My dash is 180, my weed half a pound. When the smoke in the air, my nose like basset hounds. I don't stash the drug, nigga divide. I'm that nigga that ride with a trigger to get a supply. Ha, it's how I stay all the time. Niggas close your doors. Yo, bitches, shut all your blinds. If I'm hard to find, take two puffs and pass. I stayed back, but my biz moved up a class. It's Dr. Meth. The format is real sickening, contagious. We out for Mr. Big's women. You better shut your trap when my dog's around. We pissing on fire hydrants to walk around, bitch. Smoke Chiba Chiba, smoke Chiba Chiba. You're so hot till I reach the sky, sky, sky, sky. Brick City and the crooked letter I. Let's get, yo, let's get. Method Man, putting in work, foot in the dirt, like it's all good. Roll through your hood, pushing a hearse, I wish I would. Come around like Clint Eastwood, as if you're repping your hood in my neck of the woods. Speak for fellas in the PJs. Grimy bitch, I wear the same shit for 3 days. Find me lit, blunt sparks like Felipe. Fuck the he say, the she say, or just a microphone. What's the call cliche? Me the Bob Backlund. I break backs on hoes that look like Tony Braxton. Come run with these bony mass men. I'm out the gutter, I'm out to send your baby mother out for rubbers. We fucking tonight. Bitches wanna crowd around, how I'm cuffing the mic. I'm a gorilla, leave a banana stuck in your pipe. Cause I'm a real block winner with Doc Inner. Bitch, one of my balls bigger than the Epcot Center.